pega, pega a Rex. Cachorro solto pra cima deles. Solta os cachorros, sotaque poderoso. Deus é poder. Na periferia você já deveria saber. Procura não esquecer o rap que fez o KGB. Eu era mais jovem, um marxista pichote, mostrando personalidade forte pra exercer papel importante. Eu vou falar de coisas erradas dos guardas. Eu vou falar na raiva. Dentro, fora de casa, crianças manejam armas, adultos dão risada. Solta os cachorros pra cima dos irresponsáveis. Cachorro grande morde, filhote apenas late. Cães Rottweiler escapa da coleira. KGB, pra não esquecer, lembra? Nossa personalidade forte, a gente ganha forças na rua da Zona Norte. Eu vou te falar. Não posso deixar isso pra lá. Faz parte de mim, faz parte de mim. Eu vou te falar. Não posso deixar isso pra lá. Faz parte de mim, faz parte de mim. É isso mesmo, que os ancestrais os protejam. Luther King, eu sou também de coração Zulu Nation. Um pouco menos de euforia, mais experiência. Tocando a bola, nossa torcida é imensa. Sem bater continência, marca registrada. Rap em rimas rasgadas, falando toneladas. Mamma mia, uma renovação na esquina. Novas rimas, antigos rimadores ainda. Permanece vivo, a desobediência é o espírito de uma longa resistência. Tem que ter paciência com imposto de renda. Meia dúzia do sério me tira, não inventa. Falta de competência, eu não sou fã de canalha. A coisa pública pra dar errado foi planejada. Eu sou César, não gostou, me processa. Um jacobino, quem tem fome não espera. Pra sair da miséria tem muito homem que nessa entrou. Depressão na estação do metrô, a vida é isso. Sem opção somos esquecidos. O meu rap me ofereceu protagonismo. Eu vou te falar. Não posso deixar isso pra lá. Faz parte de mim, faz parte de mim. Eu vou te falar. Não posso deixar isso pra lá. Faz parte de mim, faz parte de mim.